Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Nerdrops especial do ano, ou de vários anos. Não é só o primeiro do ano, como é um primeiro especial do ano. E por que seria Papai Polar? Especial porque ele não vai fazer parte da nossa linha temporal, ele vai ser um universo paralelo. Adorando. Universo paralelo, a gente já vai entrar em crise nas infinitas terras, né, velho? Nas infinitas dimensões, né, cara? Não! Meu Deus do céu, vai ficar ruim demais. Porque essa já era um pedido que estava acontecendo há muito tempo, a gente recebendo e-mails e comentários de pessoas pedindo para que nós falássemos sobre temas específicos, não só sobre notícias, né? Só que como a gente sempre andou muito apertado com o tempo e tudo mais, isso sempre foi muito difícil, né? Faltava um incentivo, né? Que aconteceu desta vez. E a falta de culhão. Começamos bem em 2011, hein? E sobre o que nós vamos falar, Oliver Pérez? Bom, a gente vai falar sobre web celebrities, né? Como que essas pessoas surgem do nada e de repente ganham fama, né? Ou às vezes somem do mapa. E como você, cara ouvinte, pode se tornar uma web celebrity. Cara, você é tarado. E como você, ouvinte... Como você, ouvinte, como você, web celebrity, Polar tá catando. É o Tom José Serra, né, cara? Como você, como sua mãe. Você tá com o que chamou o ator da Globo lá, o comedor? Zé Maier, velho. E a gente teve sempre esse problema de não conseguir colocar no ar, até porque faltava um incentivo que... Faltava aquele, toma, pega isso aqui e vai lá. É o incentivo verde. O isso aqui que é o interessante, né? Exatamente. Porque esse é o nosso primeiro cast patrocinado. Então, antes de falar sobre as web celebrities, vamos para uma palavra do nosso anunciante. Clic, clim! O primeiro adesivo do macacão. E como nós falamos, esse é o nosso primeiro cast patrocinado, amiguinhos. E não é pouca coisa não, rapaz. Cara, Oliver Pérez, quem é o nosso patrocinador? Bom, a CCE Info tá aí com essa proposta. Ah, por favor, Oliver Pérez. Velho, tá aqui? É o nosso primeiro anunciante, rapaz. Seja efusivo, menino. E a CCE Info tá aí pra nos dar dinheiro. Errado que ela não está nos dando dinheiro. Nós estamos fazendo um trabalho e recebendo por Enquanto isso. Enquanto eu tô gravando, eu tô jogando dinheiro pro alto aqui. Aí é. Aí é. Como que é lá o Valentino troca tapa, né? Grana! Eu também, cara. Eu tô rasgando aqui, ó. Então, por que que nós estamos tendo esse cast patrocinado? Porque hoje, meus amigos, terminam as inscrições para o concurso Web Celebre Brasil, que vai eleger a próxima celebridade da internet, que vai, cara, vai ser adotado simplesmente pela CCE Info. Como que vai acontecer? Então, hoje, não perca. Dá tempo, cara. Você pode ganhar 20 mil reais, um notebook CCE, não é pouca coisa, não. Pô, e ainda vai chegar lá na campanha de graça, ainda vai poder ver outras celebridades como Al Gore, Steve Wozniak, Jovem Nerd. Meu, imagina você ganhar 20 mil reais, claro. Ter fama, tudo, e ainda ser o rei das mídias sociais. Eu não preciso imaginar, eu tô com eles em volta aqui, olha lá. Aí. Ó, você jogar a tecla do seu teclado pra cima não é mil reais não, viu? Hoje é o último dia, você vai ter lá, você acessa o site www.webcelebrasil.com.br. Lá você vai ter várias instruções que vão consistir basicamente disso. Você vai ter que subir um vídeo, né? Pega uma webcam, uma câmera aí de celular. Pô, todo mundo tem uma câmera no celular hoje Amarra em dia. Amarra num balão. Vai que o pessoal do Google amarra no balão e manda pipar. Subiu o vídeo, né? Outro cara que ficou muito conhecido amarrando no balão foi o Padre Baleeiro. O Baleeiro. Baleeiro lá. O carpão, né, cara? Ah, ele tá caçando a baleia do Twitter? Fica baleando. Então você pega aí sua webcam, sua câmera digital, seu celular, né, e grava um vídeo respondendo a seguinte pergunta. Por que você, cara ouvinte, pode ser a próxima celebridade da internet? O que você tem pra isso. Então que você vai lá responder coisa rapidinha, não precisa fazer uma mega produção, sabe? Hoje é o último dia, né, da publicação desse cast, então você tem que correr, cara, não pode perder tempo. Então você vai subir o vídeo pro YouTube lá na sua conta e vai mandar o link para o e-mail webcelebrebrasil@gmail.com, né, junto com os seus perfis nas redes sociais, né, Twitter, Facebook, no YouTube, Flickr, porque isso também vai servir para eles avaliarem se você vai ter a pegada para chegar no final lá e ser escolhido para participar da maratona, que vai ser julgado pelo Jovem Nerd, Azaghal, Internei e Mussum Alive. Então não perca, cara, putz, eu vou falar para você que essa tá sendo uma das ações mais legais, assim, mais bem feitas que eu já vi, porque tem muita ação que hoje em dia é feita na internet que é muito jogado, né, cara? É. Os caras capricharam no slogan, né, pô, seu login para a fama, fizeram uns vídeos super legais que a gente vai colocar aqui no post para vocês verem como que era feito para ser uma celebridade na internet, como que vai ser agora. Gente, é muito... Só de imaginar que você pode ganhar 20 mil reais, meu, não é pouca coisa, não. Você ganha 20 mil reais pra fazer o que você já faz normalmente de graça. De graça, cara, de graça. Que isso, né? Dá virar uma web celebs. Sem mencionar no notebook também, né, cara? No CCA Info com tecnologia Intel Inside. É, meu amigo, Intel, né? Não precisamos falar mais nada. Então, se você tá afim de participar, faça a sua inscrição, mande seu vídeo e acompanhe o cast agora com as nossas dicas. CCA Info, Web Celeb, seu login para a fama. Vamos lá, vamos começar. Antes de nós fazermos nossos estudos de cases na internet, né? Acho que seria interessante nós definirmos o que é uma celebridade, né? Vamos pegar uma fonte confiável, também conhecida assim, como Wikipedia. Confiável e altamente segura. É, diz que é confiável? É, peraí que hoje de noite eu já mudo isso. Guizão, o que é uma celebridade? Celebridade, não sou eu que estou dizendo, é a Wikipédia que falou. Celebridade é uma pessoa amplamente reconhecida pela sociedade. A palavra vem do latim, que significa celebritas. Ou celebritas. O celebritas. Que criatura mais sapiente, né? Que também é um adjetivo pra célebre. Alguma coisa famosa, celebrada. Então, né, fica aí claro que a fama, né, é o principal pré-requisito, né, pra você ser uma celebridade, embora nem sempre seja o suficiente, afinal, infâmia, né, que é... Então, não quer dizer só ser fama, né, você tem que ter uma presença ativa, né, na mídia que você tá aí inserida. Então, a celebridade das televisões tem que estar sempre aparecendo, e no nosso caso aqui, as web celebridades tem que estar sempre presentes na internet. Com fama ou com infâmia. Exatamente. Então vamos começar aqui o nosso estudo de cases, né? Pela mídia que é o hype, né, mais forte do momento, seria o Twitter. Ou o Mirk, né? Primeiramente. Muito. Mirk, né? Ai, o Mirk fez tanta gente famosa que até o Mirk sumiu. Vamos começar primeiro. O que você precisa, cara? Assim, não que funciona, mas o que você precisa fazer pra ser uma celebridade no Twitter, cara? Uma coisa interessante no Twitter é que você tem que ter uma audiência, né, pra você ser considerado uma celebridade, mas não necessariamente essa audiência é uma audiência real. Exato. Putz. Desculpa. Uma pessoa, às vezes não muito bem intencionada, ela pode acabar usando aí uns artifícios como script. Não é script, é script. Que aí as pessoas, aí você vai ter um monte de gente que te segue, né? Aí você pode ficar indo nas agências de publicidade, falando, olha aqui, ó, eu sou seguido por milhares de pessoas. Lembrando que nos primórdios do Twitter, né, você ter muitos seguidores significava que você era muito conhecido e muito famoso e de muita relevância, né? É, isso no começo, foi bem lembrado. Hoje em dia você tem outras maneiras de medir isso. Até a ferramenta de métrica mede a sua relevância. Não adianta você ter um monte de seguidor, porque isso aí fica mais evidente. Hoje em dia, você ter um monte de seguidor já é um, digamos assim, um chamariz pro cara ir analisar se você não é uma celebridade falsa, né? É, já começa por aí. Ah, o script vai criar um monte de usuários falsos, dizer que são seus seguidores, né? Que ela seguia 1 milhão de pessoas e essas pessoas seguiam ela. Ah, é tipo, ela manda pra dar follow direto em 1 milhão, não é isso? É, aí desse 1 milhão recebe e fala, ah, vou segui-la de volta, entendeu? Ah, sim, ela vai ter uma certa porcentagem que é... De nego dando um retorno de follow. Exatamente, não que seja um artifício do script, mas isso daí é consequência. Se você vai... A gente mesmo faz isso. Você vai seguir 1 milhão de pessoas, cara, com certeza uma boa leva desse 1 milhão, cara, vai, pô, te dar o retorno, vai te seguir de volta. É, não, mas a gente não faz isso, não, cara. A gente segue de volta quem segue a gente. Ah, não, nosso é o back follow. É. Não, é follow back. Esse é esse mesmo. Follow back. É, mas ela seguiu 1 milhão de pessoas que não seguiam ela, entendeu? Pra essas pessoas seguindo ela de volta. Aí ela ia lá nas agências, batia de porta em porta, falava que ela tava podendo, né? Então as pessoas, ó, vamos pagar tanto pra pessoa falar isso, porque tantas pessoas verão isso. Qual a sua porcentagem? É 50-50. 50-50. É 50-50. No fim das contas, né? Isso aí acabou caindo um pouco no esquecimento, afinal de contas, relevância no Twitter, né? Porque os próprios criadores do Twitter dizem que não é bem uma rede social, né? Ela é uma rede de notícias, tanto que a pessoa que te segue, você não é obrigado a seguir de volta, como no Facebook ou no Orkut. É, como ele mesmo já disse, são microblogs, né? É, na verdade, eles comparam o script como o silicone do Twitter, né? Tá lá, mas é falso. Mas falando em celebridade mesmo assim, a Twitters, né? Que é a nossa querida Tessália, namorada do Michel. Com toda essa faminha pelo Twitter, mesmo com script ou não, foi parar onde, gente? No mundo real. Seja lá o que isso for, né? No Big Brother Brasil. É, vamos ver o mundo real simulado. É. Onde rolou um... né, gostosinho ali na cama. É. O primo do saiu, Sul. A Twitter saiu da realidade virtual e foi pra realidade forçada. Ah, não foi forçada não, ela fez porque ela quis. Não, o foi na tela. Ela tava fazendo patê embaixo do edredom, cara. Coalhada, né? É coalhada. Tá socando limão ali. Tava fazendo manteiga, né? Mas aí, saindo um pouco da Twitter e seus scripts infindáveis, até ela criou um outro. A gente saindo e alguns entrando, né? Então, saindo da Twitter aqui, ela também acabou criando. Ainda continuando 50-50, né? Ela até criou, né, um outro perfil agora, mudou a maneira de ter alguma relevância. Eu até tive uma relevância na vida dela. Eu e o Roca, a gente foi bloqueado por ela. Eu não sei por quê. Ela não aceita ofensa, sabe? É uma pessoa difícil de lidar. Ah, mas imagina, vocês são dois bloqueando, né, cara? Agora, você imagina... Cara, quando ela tava top no Twitter, todo dia você ouvia nego xingando ela, cara. É, todo mundo, né? O nego tinha que dar uma finetada nela por dia. Isso até é... Até algumas pessoas que eram piores que ela. Faziam piores que ela. Tá falta de sacanagem! Então, agora nós vamos para outra modalidade, né, de conta no Twitter, e que geralmente tá voltada pro humor, né? No caso aqui, são os fake. Os fakes já geraram bastante polêmica no passado, né? Onde as pessoas seguiam achando que eram reais e eles se passavam por celebridades reais. Então, até recentemente eu também achava que a Mônica Matos, que é aquela grande atriz de entretenimento, eu achava que realmente era ela e não era, cara. Inclusive, outro dia ela falou comigo, eu fiquei todo felizão e tal, e era fake. Assim como o tio Vitor Fasano, a Hebe, alguns se passavam, Ana Maria Braga, até alguns se passavam por celebridades reais. Porém, começou o próprio Twitter, né? Ele começou a verificar a veracidade dessas pessoas. Né? Aí ele criou um selo, né? De veracidade do profile, né? Então, se não for a pessoa. E aí começou a surgir um monte de real, né? Pois é, o Vitor faz anos que não tweetava, na verdade. Ai, cara. Aí começou a surgir de real William Bonner, real não sei o quê. Que ele mesmo tinha sido vítima de um fake, né? É, pois é. Isso acabava prejudicando até a imagem das pessoas, né? Por exemplo, existem algumas celebridades até que, por se passar por reais e não serem já conhecidas da galera assim, acabam prejudicando a própria imagem real das pessoas, ou acabando dando uma opinião que não representa exatamente essa pessoa e tal, e acaba prejudicando. Como, por exemplo, o seu Steve Jobs, né, Sus? É, inclusive tá até alguns sites anunciando já que a Apple vai entrar com uma ação contra esse indivíduo que, apesar de admitir que ele é um profile de paródia, alguns jornais do mundo estão pegando aí alguns tweets dele que não deixam de ser paródia, sabe? Dizendo que, olha, hoje toda a Apple Store vai abrir mais tarde. É, coisas bem pífias mesmo, e falando e colocando como verdade nas suas mídias, né? Então isso daí fica mal visto depois pela Apple e tudo mais, então talvez a Apple entre contra uma ação contra... Pela incompetência dos órgãos de imprensa, né? O cara ainda vai ter que o pagar cara o cara que roda, pois é. É que nem os caras da falha de São Paulo, né? Não, porque podem confundir um site, né? Um jornal de 500 anos aí, né? Um jornal de 500 anos pode ser confundido por causa de um A, de um O. Ah, pelo amor de Deus, né? Em compensação, já tem outras celebridades, né? Que já caíram no gosto da galera. A maioria delas já morreram. Pelo menos os seus originais morreram, né? Exato. Então a gente tem aí o Mussum Alive, né? Que é a maior expressão. Que basicamente o Mussum Alive faz, Guizão? Ele escreve tudo com ids no final. Cacildes! Mas o Mussum Alive... Inclusive, né? Isso aí deu tanta projeção pra ele que hoje em dia ele é reconhecido como uma autoridade de Twitter, né? Uma celebridade respeitada. Inclusive, ele vai ser o jurado da promoção Web Celebre Brasil, da CCEM, porque é o cara que entende de Twitter. Ele é o cara que transformou o Twitter numa ferramenta pra fazer as pessoas rirem, a criar um conteúdo que agrada as pessoas e que tem atraído também a publicidade. Eu tô curioso com o que vai ser, né? Porque até então as pessoas desconhecem a fisionomia de extinta deste cavaleiro. É, as pessoas vão achando que vão ver o Mussum de verdade, cara. Ah, cara, o pior é que eu tô assim também. Eu tô achando que o Mussum vai aparecer lá na Copa. Eu tô achando, cara, que vai ser um loirinho sardento de 1,40m, sabe? Tipo o Sussi. Então, o Sussi seria um cara muito bronzeado perto dele, até, na minha concepção. E não só pessoas, né, cara? No caso, até o próprio Deus está em algumas entidades, né? Deus e a morte estão no Twitter, cara. Cara, o criador é bom, mas Real Morte, velho, é fantástico. É Real Morte porque alguém comeu. Por que é? Pegaram primeiro o perfil? Não, é Real Morte pra falar que é oficial, entendeu? Ai, meu Deus. Tipo Real Bonner. Cara, eu aconselho a seguir quem não segue ainda, cara. Real Morte, fantástico esse cara. Então, né, pra finalizando aqui os Twitters, né, como você pode ser recompensado com o Twitter, né, é uma coisa que não vai exigir um custo seu, né, só você ter um computador ligado à internet que você pode acessar o Twitter e ficar lá digitando o que você bem quiser. Tem uma relevância, né, não adianta só você criar maneiras tecnobabbles, né, de você conseguir seguidores. É, não adianta você ficar fazendo coisas que ninguém gosta. Porque aquele papo do Twitter, que é o que você está fazendo, já morreu faz tempo, né? Ah, isso aí foi conversa pra boi dormir. Na verdade, o Twitter hoje, ele virou uma sala de chat, só que somente com as pessoas que você quer, né? Também. Você, por exemplo, os únicos que seguem, na verdade, essa cartilha de o que você está fazendo, né? São justamente os famosos que não são web celebs, né? E que migram pro Twitter, né? O cara é ator, o cara é cantor e vai lá, agora eu vou cantar na cidade tal. Tô cagando agora. Tô lendo o roteiro da próximo episódio da novela. E isso, na verdade, não acontece, né? Hoje, o que você quer fazer, você gera o conteúdo que te interessa, né? Que interessa as pessoas que estão te seguindo, e elas é que vão dizer se você é relevante ou não. Se eu fosse fazer isso, eu sempre estaria escrevendo: estou trolando alguém. Já que a gente falou sobre famosos, né, no Twitter, a gente podia falar sobre o famoso caso da Xuxa, o que vocês acham? Sim. No caso, né, a Xuxa começou, veio toda pimpona, como toda celebridade, que vamos ver o que é esse Twitter, né? Aliás, quase todo mundo na Globo tem um Twitter também. E é engraçado que na Globo acontece o seguinte, né? Se acontece algum problema com qualquer um deles no Twitter, todos os outros correm pra socorrer, né? Ah, é panelinha, né, velho? Faz parte, deve estar no contrato deles agora, todo ano, quando eles assinam. O que aconteceu? A Xuxa tava lá, toda pimpona no Twitter. Aí um dia a Sasha, aquela infeliz da filha dela, resolveu usar a conta da mãe, né, pra postar, e escreveu lá que iam gravar uma cena com S. Pô, você sabe como Twitter é o lar dos trolls, né? É a chance, né? Todo mundo é melhor no Twitter, mais sarcástico, mais mal, né? Já sabe. É, aquela competição eterna, né? Como eu sou seco, sarcástico, como meu humor é refinado. E macho, né? Másculo, muito másculo. Então o nego, né, sacaneou até não querer mais, né? A menina foi esculachada pelos seguidores, a Xuxa veio, né, pra defender o anjo dela. Aí ela até trocou farpa com o Danilo Gentili, né? Quando rolou aquele vídeo lá do primo do Richarlison, né, o Davis, que o cara correu defender ela, sabe? Meceu com a Sussa, meceu comigo. Mas esses vídeos do Davis, né, a gente pode encaixar em outra categoria que a gente vai comentar já já. Então é isso, né, fechando, você não vai ter muito... Não, pera só um pouquinho, você não terminou o da Xuxa. Como assim? Ela tweetou o negócio com S, todo mundo zoou, e depois ela fez o quê? Ela foi e falou: ai, vocês são muito malvados, a minha filha foi alfabetizada. Foi educada em inglês. Cara, o pior é que, mesmo que fosse em inglês, ela teria que escrever em SC, né, meu? Não, cara, não precisa nem explicar um negócio desse, né, cara? Pô, gente, mas pode ter sido um erro de digitação. Vocês são muito malvados. Não ia falar, até porque o C e o S vai realmente tão próximo, né? Ah, cara, mas não era muito mais fácil ela ter falado que errou a tecla? Tudo bem, gente, não há problema. Você lembra de algum outro? Tem também a Luciana Dimenes, que é trollada diversas vezes. Mas ela se trola, né, cara? A gente é só... Pra Luciana Dimenes, pra se tirar sarro, é só deixar ela falando. Cara, o filho dela trola ela. Vocês têm noção disso? Mas é por causa da maldição do Mick Jagger. Então, vamos analisar o risco, né? Qual que é o risco de você entrar pro Twitter, a chance de você virar uma celebridade? Cara... 50-50. Quer ser uma web celebre, também pode investir em vídeos virais. Então, nesse caso, não tem jeito, você tem que mostrar o seu rostinho lindo, né? E se despir da sua timidez. Contra a vontade ou por vontade própria. É, porque tem as pessoas que fazem isso propositalmente e tem as pessoas que acabam sofrendo alguma trollagem da vida, mas acabam virando famosos justamente por causa disso. Como? Vamos começar o nosso primeiro exemplo aqui. Ruth Lemos. Quem lembra dela? Elas precisam saber que até um sanduíche isso pode ter um valor no adequado. O valor nutritivo pode ser adequado até mesmo de um sanduíche. Lógico, você pode diminuir a quantidade de gordura. E aí, diminuindo essa quantidade de gordura, o que aconteceria? Não, tudo bem, assim são só orientações. Quando as pessoas passarem por aqui, aí a senhora vai estar fazendo o quê? Os nutricionistas que vão estar aqui vão dar que tipo de serviço, que tipo de orientação? Nós vamos dar dicas sobre a alimentação saudável, que ofereça condições de uma melhora de vida. Nós precisamos melhorar a qualidade de vida da população. Sanduíche, ishi. Quem é que ele lembra? Alguém quer dar um resuminho da Ruth Lemos, coitada? Tem, a Ruth Lemos, na verdade, é uma nutricionista, né? Ela deu uma entrevista que tava com um problema de retorno. Ela acabou ficando famosa na internet e acabou fazendo até um comercial da Interlig, né? Se você quiser. Ela também acabou se candidatando pra deputada federal, deputada, né? Deputada federal, velho. Ela podia ter... Só que é legal, porque tudo que ela fala nos... sei lá, meio segundo que ela tem pra falar de deputada federal, na campanha dela, ela fala todas as palavras que ela gagueja lá, mas ela fala certinho, sabe? Putz, grila, pra mostrar que ela não é burra, né? É, exato. E ela já foi até entrevistada pelo Jô Soares, né? Puta, pra quê, né? Tem gente que tenta aí desesperadamente até hoje, e ela fez um negócio só e tá lá. Então tá aí um caminho, né? Gaguejou na TV, cara, foi parar no Jô Soares. Puta, uma nutricionista que comeu algumas palavras, né, velho? Sacanagem. Então também tem a maluca da MTV do Futuro Atom, né? Cara, essa mulher... Eu não sei se vocês viram, gente. Todos esses vídeos que a gente tá comentando, a gente vai deixar no post pra vocês, tá? Quem já viu, vai rever, porque valem muito a pena. E quem não viu, velho, é absurdo. Tinha um programa na MTV... Quem viu, vai relembrar. Quem não viu, vai ver. Quem já viu, vai ver mais. Eu não lembro que programa que era na MTV, cara, que tinha... MTV na rua, antigamente, não era? Que tinha um microfone que as pessoas falavam e... Deixava o microfone aberto, né? É, no meio da rua, a pessoa ia lá, falava e tal. É que tem o Jô fez até um tempo atrás, né? O Faustão tem aquele lance lá do sobe no caixote, um negócio assim. É, esse, tem esse também. Manda bronca, uma coisa assim. A Ana Maria Braga tem chuto balde agora. É, aquele negócio, né? Eles querem tanto a interatividade, então pra isso, pra eles, a interatividade é isso. Né? Interatividade classe C, né, velho? Tem que ser assim mesmo. Aí... Essa menina subiu pra falar um negócio, cara. Olha, eu queria chorar porque eu não tenho, assim, a condição de prever o meu futuro, além do ponto final se tornando uma outra língua brasileira. Porque eu acho que o futuro a Deus pertence. E Atom... Então, o futuro pertence ao ponto Atom. Porque eu acho que o nosso futuro é muito reluzente. Que no futuro a gente pira. Não vai ter mais a quê... se reportar. Então as réplicas, elas são constantes. Você não pode adequar que a sua réplica um dia foi uma inocência, né? Então, Os replicantes são aquelas crianças que vão defender o futuro Atom. Aí eu vou explicar o porquê Atom. Porque você nunca sabe de onde vem a morte. Às vezes você pode estar numa cozinha junto com o cara, ó, e achar que aquele lugar não existe mais, porque você não pode voltar, mas o lugar existe. Ninguém vai derrubá-lo. Então você nunca sabe de onde vem a morte. O futuro reside em relutar, em fazer uma revolução interna e conduzir até as urnas todo esse sacolejo dos anos que vem. Por enquanto a decadência, eu digo nada. Adeus. Chama, Alexandre. Até hoje eu consigo entender o que, que essa mina quis dizer, velho. Essa daqui tá, eu guardo junto do lado da piada de jornalista, do Vitinho. Nossa, do lado. Coração, velho. Que eu também não tentei entender que raio seria um futuro Atom. Ai, caramba. Eu tô tentando... Que é igual... Conhece o... Tinha um cara também desse mesmo tipo que falava... Raciocínio racional. Raciocínio racional. Para... O meu mercado, raciocínio racional. É, penso, quando você pensa em supermercado, qual o primeiro nome que lhe vem à cabeça? Raciocínio racional. Qual o supermercado? Raciocínio racional. Esse é o mercado que eu conheço. É o mercado do seu ID, do interior de cada ser. Esse é o verdadeiro mercado. Entendeu? É do eu verdadeiro. É o eu interior. Esse é o mercado. Esse é o que esse mercado quer. O desenvolvimento da glândula pineal, da célula epífise, que está no íntimo do mesencéfalo, na base do cérebro. Meu nome é Antônio Carlos Ferreira de Sena. Que nem o cara do raciocínio racional, meu. Não, mas o cara do raciocínio racional, você tem um... Dá pra você sacar, velho, porque ele deve ter feito uma semana que ele assistiu Ilha das Flores. É verdade. Ele fala, é glândula pineal da célula epífise, glândula epífise, base do mesencéfalo na base do cérebro. Então é gente que é tão estapafúrdia, né, e tão fora do cabo, que acaba chamando a atenção da imprensa, né, fala, tem que valer alguma coisa. Pessoas fora do cabo que vão parar online, né. É, exato. Mas então, mas isso não a tornou famosa, isso a tornou, né, não uma web celeb e tal, mas ela acabou ficando famosa porque a própria MTV, que, né, não é quase conhecida por coisas sem noção, convidou ela, cara, pra fazer algumas reportagens, assim, fazer algumas chamadas de eventos e tal, da própria MTV, cara. Tem vídeos dela, que eu não consegui encontrar no YouTube, por exemplo, mas tem uns vídeos dela falando sobre eventos do MASP, sabe? Fala, e ela é chapadaça, essa mina. O foda é que isso, sabe, cai aquela realidade em você, que às vezes você não dá sorte na vida porque você não é burro o suficiente, né, cara? Pois é. Sacanagem. Então, outra pessoa, né, que hoje em dia conhecidíssima, photoshopadíssima, né, Geise Arruda. Lipoaspiradíssima, né? Também, né? Quem que é Geise Arruda, Guizão? Geise Arruda é uma menina que foi vestida que nem Picate. Bem direto. Numa faculdade. Não vai adiantar nada, Guizão, porque vai ficar biscate, sabe? Tudo bem. Não tem problema. O importante é que eu não disse, entendeu? Tá bom. Que eu vou também tesourar este nome. E ela foi zoada pelas pessoas de estar vestida como, né? Foi acusada de estar vestida com uma... Cara, shortinho. Zoada você pegou leve, né, cara? Zoar a gente zoa com todo mundo, todo dia, cara. Ela foi discriminada. Cara, ela quase foi linchada, se ela teve que sair com a polícia. Pois é, cara, na época de Jesus Cristo, isso daí seria apedrejamento, alguma coisa do tipo, né? É, ou se não, daqui milhares de anos ela ia ser considerada como uma mulher do Messias, né? Só que o que que acontece? O caso dela ficou tão repercutido no Brasil que ela acabou indo em programas de auditório, né? Vide Super Pops da vida. Entre outros, pra falar sobre o problema do preconceito e papapá, papapá, papapá. Aí você acabava vendo que ela também não era uma pessoa assim, né? Tudo começou mais ou menos com matérias de cunho jornalístico mesmo, né? Ressaltando coisa do bullying e tal. Mas, cara, quem em vida você conhece, velho? Que depois de uma cena dessa, né, dos alunos inteiros, cara, o Guizão levemente disse, zoando a coitada da criatura que teve que sair com acompanhamento da polícia do colégio e com um avental de professor pra esconder o que o vestido gordo mostrava. Mas, assim, pô, ela saiu tirando, né, as matérias, as reportagens e tal. Ela começou a dar entrevista, começou a virar celebridade aos poucos. Aí, o que aconteceu quando você vira celebridade? Você começa a arrancar na roupa, né? Com certeza. Sim. Na roupa. né? Aí ela comeu, pousou, sabe Deus como, numa escola de samba também, já só de tapa-sexo. Aí ela conquistou a amizade de um cabeleireiro e de um cirurgião plástico. Pagaram a cirurgia pra ela, cara. Na verdade, não foi. Tem um site que chama Sete Mulheres, que são sete mulheres ricas, cheia da grana. E essas sete mulheres pagaram toda a cirurgia da Dita, que deu aí em torno de R$36 mil. Caramba, e diz que o que tiraram dela deu pra fazer 3 orelhas, 4 narizes e 5... Deu pra fazer outra mulher, né, cara? Dá pra fazer um Yoda, se você quisesse, né? Pois é, e no final, né, da sua... No final não, né? Até o final do ano passado, 2010, ela participou do grande reality show A Fazenda. Em seu terceiro? Com outras tantas celebridades, terceiro, né? Como Sérgio Malandro. Mas peraí, antes disso, ainda na Record, ela participou de um barato lá de conseguir namorado lá no programa. Verdade. O Melhor do Brasil. Isso, então. E aí ela... Conseguiu um namorado pra Jayze. E só conseguindo mais evidência, cara. Porque, né, a audiência da Record vem, né, alavancando e tal, e pô, coincidentemente, bem, parece que ela escolheu, velho, o ano pra ser zoada, né? Deve ter escolhido. E além disso, né, como ela surgiu, né, muito da internet, ela voltou a seu ninho, né? Hoje ela tem lá sua conta no Twitter, onde ela destila assim, suas pérolas de sabedoria. Sabe o que é pior de tudo, cara? E que é por causa dela que o papo de bullying, cara, começou a ser falado, né? É, as crianças tendo trauma pro resto da vida nunca despertaram a... Não. Ninguém, né? Claro que não, né? Aí a Maria Madalena daqui a mil anos chega. Chega lá e me aparece com o burrão de fora com o vestido rosa. Aí, nossa, gente, que veio, né? A pessoa não pode mais nem mostrar o rabo na universidade. Onde já se viu? Onde vão parar essa educação? Eu acho que duas coisas, né? Além da fama que ela conseguiu, cara, mostra a hipocrisia, né, velho? Porque, pô, aposto que os mesmos caras que gritou naquele dia lá, porque tu via que era só público masculino, praticamente, né? É, tinha umas meninas. Tinha umas meninas revoltadíssimas. Mas os que gritava, sabe, de maneira apaixonada, era tudo homem, cara. Entendeu? É, os que compraram Playboy dela agora, né? É, com certeza, velho, com certeza. Então, porra, os caras zoaram, tentaram denegrir a imagem, não precisava, mas tentaram denegrir mais ainda a imagem, e ainda ela, pô, deu a volta por cima, e graças a esse movimento que estes putos iniciaram, tá aí até hoje, cara. Ela deu a volta por cima, né, sufocou um ou dois aí no caminho. Jogou o que tiraram de gordura dela na cara dos outros. E tá aí, por enquanto ela tá aparecendo, vamos ver até quando, né? Tá falta de sacanagem! Outro fenômeno também, nessa vertente, né, de aparecer na internet e acabar virando um mega hit, é o Antoine Dodson, né, que ficou famoso... Gente, esse cara é fantástico. O cara ficou famoso na internet, né, por dar um piti, né, quando o cara invadiu a casa dele, tentou estuprar. Estuprou ou tentou estuprar? Tentou estuprar, então. Assim, o cara invadiu pela janela do segundo andar a casa dele, com dos irmãos e tal, e da irmã dele e tal, e tentou estuprar ela, começou a berrar e tal, e o cara rapou fora. Aí, né, a reportagem foi lá pra perguntar como foi. Cara, era pra ser um negócio jornalístico, mas o cara deu um show, velho, no negócio. Vocês acreditam? É um cara afetadíssimo. Afetadíssimo, velho. Se você colocasse ele dublado, ele seria feito por aquele dublador do Adam Sandler, com certeza. O estuprador deu azar e pegou a irmã dele na fase já Maria Madalena, né? Pois é. E o cara ficou revoltado, aí uma dupla, né, de americanos resolveu fazer um remix da entrevista dele, que virou um mega hit, que você tá ouvindo aí ao fundo. Disponível no iTunes, foi vendido muito, eu não sei dizer quantos, mas acho que passaram de milhares, hein? É, virou um rap e a versão que você tá ouvindo aí... Ah, virou tudo. E você tá ouvindo aí ao fundo é o Drum and Bass, né, que é uma versão muito foda. E ele ficou famoso também fora da internet, cara, porque ele começou a virar convidado ilustre, cara, de eventos, tá ligado? O nego chamava ele pra ficar lá, pra aparecer na TV. UFC, cara. UFC 123, se eu não me engano, ele tava lá, cara, e foi convidado a participar do evento, cara. E outra, né, ele ganhou uma casa nova, o cara recebeu ajuda de um monte de empresas por causa de tudo isso, toda essa evidência que ele ganhou. A irmã dele ganhou uma vagina nova. A menina que quase foi estuprada, foda-se, né? É, ganhou um ímen novo, tá lá. Virgem de novo. Dr. Ray. Ó, vem aqui, eu vou colocar um ímen em você. Tá falta de sacanagem. sacanagem. Bom, e um dos casos mais recentes que teve aqui, graças à sua exposição em vídeos na internet, um mendigo conhecido como Ted Williams, cara, o cara ganhou simplesmente um emprego e um contrato de 10 mil pra emprestar a voz pra comerciais, velho. Só o cara tinha um vozeirão. Na verdade, foi uma pessoa, né, que ela começou como locutor. Se deu mal, né? Se deu mal, né? Problemas com álcool, drogas, a gente já tem ideia do que acontece, né? Artista, né? Ele sumiu por 10 anos, cara. 10 anos longe da família, 10 anos longe de um emprego qualquer, mendigando. 10 anos longe de um chuveiro também, né? É, mesmo porque o cabelo não deixava, né? Pois é, então o cara teve o vídeo, né, fazendo algumas narrações, estilo da galera da NBA lá. Hey, I'm gonna make you work for your dollar. Say something with that great radio voice. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Foi postado no YouTube e o vídeo ele teve, cara, milhões de acessos e transformou o mendigo em celebridade, sabe como? Em 24 horas ele já tinha um emprego, cara. Pois é. E um corte de cabelo. E um corte de cabelo. E uma casa, cara. O que acabou um pouco com o estilo dele, né, cara? É, mas agora ele é uma pessoa que trabalha, né? Melhorou de vida. Perdeu um pouco de estilo, mas ganhou dignidade, né, cara? Antes ele tinha aquele estilo, aqueles caras do Vietnã lá, os veteranos do Vietnã, né? Só falta a perna. Agora eu descobri onde que tava a cabeleira do Mel Gibson, né, cara? É verdade. Bom, enfim, né, o episódio aí, que nem a gente já mencionou, né, rendeu emprego, contrato de 10 mil dólares e, pô, e voltou pra família também, né, cara? Foi um dia de sorte, cara. Vou falar, viu, cara, o cara é foda, aquela voz do cara, hein? Assim, porque não é só porque ele fez, por exemplo, curso de rádio e tal e era radialista. É uma voz caprichada que o cara tinha, velho. Pois é, já pensou? Se o cara me pedisse esmola, cara, eu provavelmente daria o meu salário com a narração. Pois é, cara. E ele pede esmola, ele pedia esmola justamente pra falar. Olha só. Ele falava alguma coisa que a pessoa pedia, sabe? Tantas pessoas que a gente pagaria pra calar a boca, né? Pra finalizar aqui o caso do Ted Williams aqui, ele hoje também é contratado, além pros comerciais desse contrato que a gente conversou, ele hoje é narrador do ginásio do Cleveland Cavaliers, cara, pra NBA. Tá falta de sacanagem! E aí, né, pra continuar, uma outra vertente de mico que acaba virando, pode transformar numa celebridade, são os fãs ridículos, né, que defendem seus ídolos de uma forma tão ferrenha que acaba se tornando famoso por ser ridículo. E isso acontece em todas as mídias, galera. Tanto na TV, no rádio, no jornal, na revista, principalmente no Twitter. Onde o pessoal xinga muito. E é de uma banda, assim, que também tem pouco costume de ser trollada, né? Ah, imagina. A banda, ela é tão ruim que já tem o nome de Começar de Novo, né? De novo, cara. Já é Começar de Novo. Isso daí começou, na verdade, essa putaria toda, quando um show do Restart, que é a banda em... Não sei nem se dá pra chamar eles de banda. O troço aí em questão. Troço. Né? A bunda. Não, o mérito deles, né, cara? Eles têm várias menininhas de 13, 14 anos em torno aqui. E não pode pegar nenhuma, né? É. Mas então, foi cancelado o show, que era pra acontecer em São Paulo, se não me engano. A galera filmando, né, fazendo reportagem. E aí o pessoal, eu tô aqui desde as 5 da manhã. Não, mas chorava de soluçar, cara. Vergonha alheia total. Quando uma loira, que chama Georgia Massa, que não tem massa cefálica. Pra vocês verem, como esse Nerd Drops tem pauta, rapaziada. E foi quando ela lançou o famosíssimo Uma Puta Falta de Sacanagem. Uma puta falta de respeito com muita sacanagem, né? E aí a gente não entende se ela é burra ou se ela tava querendo trollar mesmo alguém, sabe? Não dá pra entender, cara. E é nesse show também, cara, que você entende o ápice da rebeldia adolescente. Ainda bem que não pegaram a Ruth Lemos, né, velho, pra falar alguma coisa. Ah, puta foto dessa sacanagem. Desse episódio daí saiu duas pérolas, né, que foi a puta falta de sacanagem e a frase saindo de um suposto garoto, né, muito rebelde, né, não há... Pronto pra vandalizar. Alterado. Sabe, aí bulindo de raiva, né? Ele lançou, vou xingar muito no Twitter. Que, aliás, virou um sinônimo, né? Pra você zoar as pessoas que acham que engajamento online no Twitter vai resolver os problemas do Brasil, né? É, pois é. Sabe que eu, naquele vídeo, cara, eu mais, assim, ri, foi esse engajamento todo do pessoal, de, sabe, tô partindo pra briga e não sei o quê. A família Restart não vai deixar parar. Chegou um segurança. E, tipo, ele pegou, sabe, no cantinho do ombro da camiseta dos caras e chutou, sabe? pra você ver, cara, que como é muito proativo, né, esse público. Não, o nego falou que chegaram com metralhadora, granada, o nego deu cravo, usou golpe de grave magá na gente, sabe? O que foi uma puta falta de sacanagem, na verdade. E ainda eles ainda não são os mais malucos, né? Porque tem uma fã do Restart que eu sinceramente não consegui achar o nome dessa infeliz, coitada. Mas, meu, a menina é um Pokémon humano. Ah, conheci de um. Manda uma mensagem pra eles, então. Coraçãozinho, S2, S2, eu amo muito. Então, daí? É. São gatinhos. De qual você mais gosta lá dentro? O Pelanza! O Pelanza! O Pelanza, meu! O Pelanza! É a Malu Magalhães fã do Restart, velho. Cara, é absurdo. Essa mina é doente mental, velho. É, eu falei, a Aline acho que não, mas eu acho que ela tem problema. Sabe, acho que não tem como você fazer isso sem ter um distúrbio mental muito forte, cara. Não, cara, na verdade, essa é a juventude, velho. Isso daí é feito pra se aparecer. Na nossa época, o bullying não era proibido, então o popular batia no outro. Hoje, quem se veste desse jeito, fala desse jeito e bate pontinha de dedo com pontinha de dedo, tá arrasando. Sus tá nervoso, hein, bicho? Tá. Cara, não, mano, eu vai, vejo... Vai, Sus, xinga no Twitter, velho, vai. eu vejo esse tipo de coisa, cara, eu não consigo entender. Se é minha filha, mas toma um couro, mano, um couro. E eu lavo são outros tempos, já, galera, são outros tempos. Paciência, vai fazer o quê? É, e antigamente você tinha os emos e os manos, né? Agora eles são tudo uma coisa agora só. Agora é uma coisa só, é uma coisa só. Eles são manos de cabeça, são os emanos. Eles têm a calça rosa, a camisa laranja, o cabelo puxadinho. E o boné solto na cabeça. Cara, que... Nossa, com a orelhinha pra dentro. Eu queria jogar essa mina no show dos Racionais, velho. E todos com penteado Cavaleiros do Zodíaco, né? Total. Sim, sim. E tanto que até recentemente saiu uma foto publicada na matéria de alguma revista do Restart fazendo uma Twitchcam com todos eles nus se mexendo um no outro, né? Se mexendo um no outro. Parece. Que filho da... Eu juro por Deus isso, não, cara. Você diz gerando atrito entre eles, nus. E isso? Criando calor por fricção, é isso que eu tô querendo dizer. Pouco friction, né? Tá falta de sacanagem! É, e além desses, né, que são pretensamente, pelo menos, espontâneos, né, acontece e acaba virando hit, a pessoa em questão até vira uma celebridade, tem os vídeos que são fabricados, né, como, por exemplo, o famosíssimo Tapa na Pantera, em que todos viam uma senhora, né, que uma pretensa maconheira, contando, né, sua experiência com a Eva, né? Como ela não é uma viciada, embora ela fume várias vezes por dia, que não dá problema na memória, embora ela não consiga Nossa. Lembrar nada do que ela tá falando. Isso rodou a internet, né, cara? De uma forma, assim, inimaginável. Pois até é. As pessoas, né, terem a confirmação que, na verdade, tudo aquilo era produzido, né? Era um curta-metragem que foi feito em 2006, dirigido por Esmir Filho, Mariana Bastos e Rafael Gomes. Cara, e ela gerou uma repercussão tão grande, cara, que ela acabou fazendo parte de uma série na Globo, que chamava, acho que a Corporação, né, com o Celton Mello, e que como toda outra série da Globo, acabou em bosta nenhuma, né? É. Não era o Aspones? Não, era o... Era que era um esquema de teoria da conspiração da vida. Tá. Eu acho muito legal, porque eu não lembro. É, pois é, ninguém lembra dela, é por isso que eu acho que ela foi cancelada. Então vocês andam fumando também. É, esqueceu tudo, né? Mas o que era o lance, né? Ela fala, não, meu, é que a minha memória é super boa. Ah, é, eu fumo todo dia, não pulo um dia e não sou viciado. É mesmo, né, velho? Então, no caso, o que você ganha com isso, né? Você tem uma... Você faz uma coisa que pretensamente é espontânea, mas, na verdade, não passa de uma armação. Se você fizer uma coisa bem feita, uma peça interessante que deu o que falar, tá aí, você vira uma celebridade. Pois é, no caso, um caso errado também que eu posso dizer é o da Ruth Lemos, por exemplo. Que o viral feito por ela pela Interligue, cara, acabou sendo, assim, um tiraço no pé, sabe? Porque eles aproveitaram o hype dela, do viral, e quiseram fazer um parecido, entendeu? E acabou em nada, cara. Ou seja, né, é o pessoal das mídias sociais, né, um pessoal muito antenado. Agora são outros tempos. tempos, né? São outros tempos. É, tinha até aquele, falando em vídeos fabricados, tinha aquele tal de Zaiden, como que é o nome dele? Guilherme Zaiden. Guilherme Zaiden, né? Ele fazia uma porrada de vídeos se perfazendo, atuando até como a própria mãe. Não, é engraçadíssimo. Olha eu rindo. Pois é, cara, e ele é um cara que teve mais de alguns bilhões de acessos, né? E acabou, sumiu. Inclusive, isso garantiu uma participação em uma novela da Globo, não foi? Ah, sério? É, essa Caminho das Índias. Não tinha um cara que queria, um indiano que dançava e queria fazer vídeo? Aí o cara apareceu como dar umas dicas pra fazer vídeo pra ele, cara. Ah, era o... E era o Guilherme Zaiden. Caio Blay. Nossa, mano... Sacanagem. Uma coisa que a gente pode lembrar também de... É uma dica mais pras fêmeas, né? De como ser uma web celebrity é você ter o Twitter, você ter uma Twitch cam e poucas peças de roupa. Ou nenhuma. Que são as Marias Madalena do Twitter. As Marias Madalenas de amanhã, né? É, exatamente. E não há nada mais instantâneo do que isso, né? Porque a pessoa fala, chegar em tantos visualizadores, eu vou tirar uma peça de roupa. Cara, é nego dando RT direto. Direto. Isso, é impressionante isso, cara. Eu mesmo vejo o Sussi fazer isso 5 vezes num final de semana. Tirando a roupa? Não, dando RT. Polar só no RT, ó. Só no RT o Polar. Tira, Sussi, tira. Põe de novo. Não, mas falando sério, isso, cara, pode ser um tiro no escuro, porque até hoje eu me lembro da primeira Twitchcam que eu vi, foi retweetado por alguém na minha timeline, eu entrei pra ver que porcaria que era aquela, e era um maluco de Curitiba ou do interior do Paraná e uma outra menina, ambos menor de idade, e, cara, ele fazendo ela fazer várias coisas, assim, e ela por ser namorada, ser menina trouxa, sabe, tipo, ai, amor da minha vida, restart, dedinho, a menina acabou fazendo tudo, o que aconteceu, teve uma puta repercussão negativa, a Polícia Federal foi atrás deles. Então, sabe, foi visto que a menina tava alcoolizada. Então, cara, a gente tem que ponderar até onde vale a pena se expor nessas Twitchcam da vida. No caso, assim, se você for maior, não for uma completa varanca, e você tiver uma câmera, porque hoje em dia... Exigente, né? Tem que ser... Você quer tudo também, né? Ah, cara, porque também tem o limite do bom senso, né? Eu quase me senti compelido a encerrar o cast, cara, o Sussi dando noções de moral, velho. Tô fechando aqui os vídeos, né? Nós demos alguns exemplos do que você pode fazer pra tentar alcançar o estrelato, né? Quais são os investimentos? Uma câmera, uma webcam ou uma câmera pra filmar. E qual é o risco de você se tornar famoso? Depende da sua ousadia. Continuando em vídeo, mas mudando um pouco o foco, né? Nós temos os vloggers. O que é um vlogger? Vamos definir primeiro o que é um vlogger. O que é um vlog? O vlogger é o cara que resolve se filmar dando as suas opiniões sobre diversos assuntos, né? A maioria sobre assuntos do cotidiano, né? Coisas assim que você discutiria com seu vizinho, seu amigo, seu colega. Ou caso você não tenha nada disso. A sua câmera. Foi na câmera. O espelho de ontem é a câmera de hoje, né? Exatamente, né, cara? Antes você treinava carisma com o seu espelho. Hoje em dia... O chuveiro de ontem, né, cara? É a câmera de hoje, né? Então, nós temos dois expoentes, né, dos vloggers nacionais. São Felipe Neto e PC Siqueira. Então, o Felipe Neto, né, que tem o vlog Não Tem Sentido, né, em que ele faz testes críticas aos mais variados segmentos da vida cotidiana, até a ele mesmo. E o PC Siqueira, né, que conta, assim, as coisas que acontecem na vida dele como se fosse a coisa mais interessante do mundo. E mais voltado pro nosso mundo também, tem o mais recente agora de todos, que é o Nerd Office, né? Do Jovem Nerd, que é basicamente um video show do Jovem Nerd, né? É o video show do Jovem Nerd, cara. Vamos vender. O video show tem um gordo, né? Eles têm dois. Estão no caminho. É porque a Globo é um canal que é grande o suficiente pra ter um programa que fala dele mesmo, né? Exato. Nerd Office é a mesma coisa, cara. E eles também falam sobre o cotidiano e tal, mas mais relacionado ao próprio site e acontecimentos da vida deles, né? Que também são bastante seguidos e bem famosos. Eu aposto que todo mundo que tá ouvindo isso conhece eles. Tá falta de sacanagem. Também nós temos entre os vloggers, né, uma internacional que ela se tornou famosa simplesmente por um vídeo. Quantos vídeos? Prestem atenção, não importa qual vídeo foi, tá? E não é pra ficar procurando vídeos com bastante views, mas quais vídeos que vocês já viram que tem mais de 114 milhões de views? Nihones, cara. Dá até pra fazer slogan, né, cara? Um vídeo, duas pernas, 114 milhões. Cara, acho que foram as pernas mais vistas da internet, cara. Certeza, cara. É impressionante. E se você for ver o Twitter dela? É, ninguém liga, porque nem quer ver a perna dela. E se quer ver aquele pelota, vídeo? Pois é. Porque nego tá lá na madrugada, porque, sozinho. Espera aí, mas espera aí. Antes de tudo, quem é? É a senhorita Kais. Eu creio que o nome dela seja Kaisis, cara. Deixa eu perguntar pra Ruth Lemos. Kairiz? Como é que é? Kaisis Drill. Só que eu não sei como que ela fala. Chama Kairiz. É, come to me if you wanna live. Bom, seria Kisses Drill, né? Que ela faz um vlog em que ela dá dicas, né? Ela é a Penélope nova da internet. É a Penélope que não caiu numa gráfica, né? Exato. Não caiu no que chama? Na prensa. Na prensa de jornal, né, cara? Ela fica sentada com as coxas de fora, né? Não, na verdade, ela só ficou naquele vídeo. Então é o seguinte, ela faz vários vídeos sobre sexo e tal, sexologia, como você se portar, aquele papo todo. Todas ela tá normal. Um vídeo, ela tá com as pernas de fora, de ladinho, sentada no sofá, só de meinha e tal, e uma camisetinha super apertadinha. E de perfil, é, né? Sem entregar muita coisa. De perfil, pois é. Só pra mostrar as coisas, só pra mostrar o fêmur. As coxas. Só mostrando o fêmur. Quantos views teve, cara? Mas um adendo aí a ser feito, ela não tem estria, né? E nem celulite, aparentemente. E você sabe, né? Que toda mulher tem estria e celulite. De verdade, né? É, toda mulher de verdade. Ou seja, essa mina pode ser um traveco. Ela pode ter passado uma maquiagem também, né, velho? Já que foi mostrar as pernas na... Exatamente. É, verdade. Até o momento da gravação desse cast, cara, 114.848.119. E mais um que é o acesso que a gente deu agora, né? Meu, são quase 115 milhões. Apesar de ter um monte de gente colocando lá que não gostou do vídeo, meu, não para de assistir. Mas tá, tem 115 milhões, né, cara? Te garanto que pelo menos 10% dessas pessoas são aquelas mesmas pessoas que entram no chat roulette e ficam lá a noite inteira fapeando. Ah, exatamente, pois, né, cara? O cara entra... O cara que acha essa moça é o cara que tá sozinho na madrugada. Pois é. Muita gente sem mulher, né, velho? Ai, cara. Muito divertido. E por causa de um vídeo, essa moça é uma celebridade, cara. Nego procura ela pra falar. Ela é, digamos assim, como chamava? Ela é o Jairo Bauer com perdão. E sem ter a língua presa. Exato. É, mas é impressionante, cara, porque o vídeo, assim, eu não prestei atenção no conteúdo que ela falou, mas enfim. Mas ninguém presta. Pois é. O vídeo não tem absolutamente nada demais, cara. Até aquele vídeo da mulher pelada que entra no meio da partida de futebol e faz um puta de um golaço, que eu acho fantástico. É muito mais da hora que esse, entendeu? E inexplicavelmente, cara, pô, quase 115 milhões de views, cara. É difícil explicar, cara. Um par não, né? Uma perna, porque ela tá de lado. Você só vê uma perna. E ela é meio chubzinha, né, cara? Já diria um conhecido nosso, 3D, eu faço essas carnes, né? Nada. Cada vídeo dela tem, sabe? Tem um aqui que ela fala sobre a pílula do dia seguinte, 400 mil visualizações. Nova, ela fala sobre uma camisinha nova, 773 mil visualizações. É muita coisa. E o impressionante, ela fala da camisinha, tem 700 e cacetadas visualizações e ela nem ensina a pôr. E ela não nem ensina a tirar com a boca. Nem coloca na banana? É impressionante. Que a não, banana tira, fica muito abaixo do vídeo, né? Então é isso aí, né, cara? Você quer ser um vlogger, mais ou menos da mesma linha dos vídeos, você tem que ter uma câmera. Aí já não é muito recomendável uma webcam, né? Porque, afinal de contas, as pessoas prezam um pouco pela produção, né? E se você quer ser um vlogger, cara, diferente de um viral, por exemplo, você precisa ter basicamente uma pauta, né, cara? Se você fizer numa Super 8, você vai ser um vlogger cult. Parte mais difícil, né? Pra... pra você conseguir chegar na fama. Que são pessoas que chegaram lá por quê? Porque elas tiveram trabalho filha da puta. Alguns nem tanto, mas no caso nós temos aqui, por exemplo, o Jovem Nerd, né? Criou o blog em 2003, era só um blog pra amigos, depois cresceu, ganhou um podcast, Nerdcast, que é o mais famoso, pelo menos, do Brasil. E eles foram crescendo numa tal proporção em atrações, seguidores e ganhando... Relevância. Relevância, com prêmio um atrás do outro. Cara, hoje eles estão com um vlog, como foi bem dito pelo Guizão anteriormente. Eles são estrelas do Twitter, né? Então, a maioria dos blogueiros hoje em dia que tem relevância, eles são multimídia, eles estão em várias mídias sociais. Eles estão fazendo sucesso no Twitter, eles estão fazendo sucesso em blogs, em podcasts, estão fazendo em vlog também. É, o podcast, né, arrastou tudo isso. A gente só vai ter ideia do trabalho que é, tipo, ganhar alguma, né, nota de fama aí com podcast, principalmente depois que a gente se envolve, né, com essa coisa toda, velho. Porque é algo que consome muito tempo e trabalho, por que não? E sacrifício, né, cara? Queira ou não, a gente mesmo em quatro, a gente passa todo final de semana pra pôr o Nerd Drops no ar. Outro exemplo também, né, o Judão, que ele transpôs, né, da internet para a televisão, agora ele é um VJ, acredito se vocês quiserem, né? E é o cara, assim, ganhou notoriedade com o blog dele, com o conteúdo dele online, passou pro Twitter e outras mídias, e a MTV viu que ele tinha lá o seu apelo, charme. Né? Seu charme. Charme. Então nós temos outros exemplos, como o Cardoso, a própria Marimun da MTV, né? A Marimun é um caso diferenciado, até porque ela era uma ela tinha um fotolog, onde ela tirava fotos delas e tal, aí a Melissa convidou ela e mais algumas três blogueiras pra fazer modelos de Melissa, né? E foi aí que ela começou a ficar famosa fora da internet também, né? Ela é a Ramona Flowers da vida real, cara. Pois é. Cada hora tá com o cabelo diferente, é uma roupa que muda. É uma Ramona Flowers sem depressão. E ela é uma coisa assim que é incrível, né? Ela é tão diferenciada que se ela falar matem-se no Twitter, ela vai perder todos os seus seguidores. Não porque os caras não querem mais seguir, é porque eles morreram mesmo. Incrível, cara. Ela me ignora no Twitter. Sem mencionar que às vezes ela usa algumas cores de cabelo, velho. Sabe aquele efeito que dá quando você filma um monitor de computador? Sei. Que embaralha toda a sua visão, cara. Eu sinto às vezes a mesma coisa, cara. Dá uma arena parada. Pois é. Então, nesse caso, ele é o mais complicado e o mais difícil de conseguir a fama na internet, assim, porque ele exige muito trabalho, uma boa dose de investimento de tempo, porque não dinheiro e até em sacrificar muito da sua vida social. Mas, mesmo assim, né, muita gente não deixa de tentar. Tá aí a gente que não deixa mentir, né? Tá aí! Essa parte de multimídia, né, cara, ela é bem mais delicada de se fazer, né? Porque você demanda... Se o podcast, como o Oliver bem disse, cara, já requer bastante tempo, imagina então você fazer várias outras coisas, entendeu? Um vlog, você... um podcast. Aí pra isso, cara, você precisa ganhar 20 conto da CCE Info e virar um web celeb, cara. Com certeza. É mais fácil, né, cara? Um curta caminho. É, digamos assim, não vai ser fácil, né? Mas nada mais recompensador do que mas isso. Você tem um apoio, né, cara? É melhor você ganhar 20 mil, né, e tentar fazer, se tornar uma web celeb do que a gente que trabalha nos empregos aí comuns, né, rotineiros, e ainda grava de noite esse podcast. Noite? Madrugada, né, cara? É, pois é. Ah, falando nisso, bom dia, Polar. Bom dia, gente! Tá bom, tá de sacanagem! Bem, gente, então, essas foram, né, algumas pequenas dicas pra você, caro ouvinte, que tá aí tentando o seu lugar ao sol. Não faça como a gente. Não faça como a gente, que agora, quando você estiver tentando o seu lugar ao sol, a gente vai tentar o nosso lugar à cama, né? O que não deixa de o sol já tá batendo daqui a pouco, né? Então é isso, não desistam, corram atrás dos seus ideais, mais algum clichê aí? Não busquem... se esqueçam de, né? Buscar conhecimento. É, busquem conhecimento, vai, fala busquem conhecimento. Aí, ó, outro web celeb, O Bilu, esquecemos de falar. Busquem conhecimento. Então não se esqueça, se você estiver ouvindo esse cast na data da sua publicação, 10 de janeiro de 2011, corra que ainda dá tempo de você tentar o seu lugar ao sol. CCE Info, o Web Celeb, seu login para a fama. Inscreva-se, concorra a participar da Campus Party, ganhar um notebook CCE Info fodástico e ainda concorrer à vaga de ser uma Web Celeb e ainda ganhar 20 conto, velho. Tá esperando o quê, menino? Corre! Deles. Ganhando mais e mais prêmios, né? Quem tá lixando a unha? Tá que eu pariu, hein? Quem tá lixando a unha? É o Oliver. É o Riley. Aê, bicho. Bichando a unha. Vergonha. Celebridade, né, cara? Eu não acredito nessas coisas, cara. É um filho da puta. Tá lixadinho, tá? Eu tô falando isso que eu tô tic, tic, tic, tic, tic, não, cara, fui eu não, mano. Ah, o seu ar, eu fracassei. Fosse, caralho. Não, mano, eu não fui eu não. É. E, isso não vem, né? Isso daí é, é pra gente aprender a sempre gravar com o Skype na cara. Quem piscar aqui já, você já sabe. É o que eu faço. A Cate de hoje é a Maria Madalena de amanhã, cara. É a rainha da... A Cate de hoje é a Maria Madalena de amanhã. Ele, velho. Mano, eu vou tuitar isso agora, velho. Ai, meu Deus. Vou colocar bipolar, mano. A Cate de hoje é Maria Madalena de amanhã, velho. Cara, que profundidade, velho. É polar. Eu tô esperando aqui só ansioso pra dar RT, vai lá. Caceta, velho. Chico Xavier, cara. Psicografou essa, né, velho? Caramba, foi tão engraçado, cara. Que pariu, velho. Foi. Ó, eu achei mais engraçado que o Estadão Atrasado, hein? Puta que pariu. Cara, essa foi muito fera. Cara, se essa fosse no nosso, cara, ia ficar fácil isso. Cara, o Biscate de hoje é Maria Madalena de amanhã, velho. Caralho. Cara, a gente ia ter download. Você quebrou uns. Você quebrou todos os mandamentos, sei lá, fazendo isso. E qual é o risco de você se tornar famoso? Depende da sua ousadia, né? É igual o risco de você se tornar uma Biscate. É, dá pra fechar aí, hein? Eu vou dar uma risada melhor. A gente tava pra fazer uma risada, pegar uma risada aquela do 7, no cara. 7 a gente riu que não, você tá retardado, cara. Não, não, você pode pegar do 007. Do... Não. Pronto, pega desse agora, cara.